cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Antes de ti, o mundo era deserto, as noites negras e o dia incerto, tantos caminhos, nenhuma direção, um sonho sem perdão. Até chegares, virando o meu mundo, rasgando certezas, buscando-me no fundo. Salvaste o dia, na hora do cansaço, no entardecer de um abraço. Quem erra, a lua foi de prata, o sol um vulcão, o choro perdeu razão. De um sono fundo, corri o mundo, foste tu. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá se Fazem, Cá se Tocam, no FM da Boa Nova. Estamos em pleno outono, ainda que o tempo a isso, enfim, nos vá confundindo um pouco, mas o destaque de hoje é com alguém com quem nunca tivemos a oportunidade de falar. E já o poderíamos ter feito há muito tempo. Estamos a falar de um disco que desde logo tem a data de 2016. Ora bem, perceberão logo à partida que, como é hábito, temos aqui sempre destaques de algo que está ou acabou de sair ou ainda vai sair, haverá uma razão para fazermos assim desta vez. E a razão está aqui. Miguel Gisas, já há muito que estaria previsto em termos de destaque, queríamos guardar para uma época em que ele vai estar bem perto de nós. Pois bem, o destaque desta semana corresponde à altura em que ele vai ter um espetáculo, precisamente no concelho vizinho de Tábua. E teve em ceia na semana passada. Portanto, podemos dizer que no momento em que gravamos, ainda nem sequer ceia se concretizou. Mas guardámos fazer o destaque esta semana porque entendemos que havia algo mais que podia suscitar nos nossos ouvintes e que seguramente a conversa de uma hora e pela fraca capacidade do próprio entrevistador vai ficar muito por dizer seguramente no que diz respeito ao que estamos a falar. Porque estamos a falar de muito mais do que um disco. Vamos falar aqui do conjunto de artes que Miguel Gisas consegue fazer aqui com maestria e com ajudas, naturalmente também, e levar a um patamar diferente que têm logo a intenção de misturar a leitura e artes performativas. Bem, com isto estamos a dizer tudo e estamos a dizer muito pouco, ainda assim. Disponibilizou-se também para estar na Boa Nova, como é habitual aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, precisamente para falar sobre isso. E como tal, antes de mais, dar-lhe as boas-vindas aqui à Serra da Estrela, sendo que na altura em que isto irá para o ar, já conhece bem a Serra da Estrela, porque já esteve em Ceia e agora prepara-se para estar em Tábua. Pois bem, então, bem-vindo. Obrigado, Pedro. Na verdade, conheço um pouco melhor do que isso, porque eu costumava passar férias na zona da Serra da Estrela, porque a minha avó era aí da zona. Portanto, todos os anos passava aí 15 dias e era um momento que eu recordo com alguma saudade. Nós temos o hábito de, quando ligamos para Lisboa, associarmos todos aos lisboetas. Esquecemos que os lisboetas, na prática, são amálgama de um pouquinho de todo o nosso país, não é? Sem dúvida alguma. Percebo que não há lisboetas puros, na verdade. Exatamente. Não é? Portanto, os alfacinhos, de algum modo, também aqui têm um bocadinho do nosso queijo, não é? Portanto, temos um bocadinho do Portugal inteiro e, na verdade, se há coisa que eu relembro com muita saudade é o tempo, são as pessoas e a forma como as pessoas nos tratam de forma muito, muito carinhosa, muito receptiva e aí de facto é isso que eu mais recordo, de facto, daí. Este tom vem lá do céu, o sol o aqueceu, espelho firme do Tejo, esse azul ao céu. E o inverno de Lisboa tem o verão que o mundo já perdeu. Histórias contadas pelas estrelas, pelas pedras das calçadas, por mulheres que ao vê-las lembram hinos de amor, saudade imensa e dor de marinheiros que o mar não devolveu. Lisboa dos amores, nas ruas de mil cores, sete colinas a têm guardada. O céu num arrepio fundiu azul o seu rio, cidade luz, alma salgada. Quero ser eu agora, Lisboa, a tua eternidade desfila com vaidade, sentir no peito a dor que nasce na cidade. Só há saudade quando há um grande amor. Lisboa dos amores, das ruas de mil cores, sete colinas a têm guardada. O céu num arrepio fundiu azul o seu rio, cidade luz, alma salgada. Lisboa dos amores, nas ruas de mil cores, sete colinas a têm guardada. O céu num arrepio fundiu azul o seu rio, cidade luz, alma salgada. Das ruas de mil cores, sete colinas a têm guardada. O céu num arrepio fundiu azul o seu rio, cidade luz, alma salgada. Ora, Miguel, e é um prazer de facto recebê-lo aqui na Boa Nova e perceber também que hoje em dia vai poder mostrar aquilo que é talvez o seu trabalho mais visível no que diz respeito às artes, embora na música já tem qualquer coisa como quase duas décadas de músico. É, evidentemente, pela escrita e por via dos dois romances que já escreveu, e um dos quais muito ligado a este que vem apresentar aqui, que o nome Miguel Guedes Vaz se vai cimentando. E eu dizia aqui, de facto, que quando se fosse falar aqui só do disco seria muito redutor, mas é, de facto, a componente do disco que vai permitir aqui aos nossos ouvintes ir percebendo um pouco sobre o que falamos. Mas o facto de ser redutora permite-me iniciar a conversa por aqui. de facto o espetáculo que as pessoas, enfim, quem nos ouviu respeito da ceia já ouviu, mas no próximo sábado em Tábua, a que é que corresponde na realidade? Ora, então, na verdade eu também não posso ir ao excesso da modéstia de dizer que de facto não é um trabalho diferenciador e novo, e novo, quando falamos novo a nível mundial, porque não existe nada parecido, porque de facto foi esse o caminho que eu procurei fazer, e procurei fazê-lo aparentemente com a ver a turnê que nós estamos a fazer este ano com algum sucesso. Portanto, de facto, o que as pessoas vão poder ver são três artes no espaço de 90 minutos. Portanto, vão ver um filme que vai ser passado, que no fundo é o filme da história do livro que eu escrevi, O Dia em que o Mar Voltou, e esse filme, que é um filme de animação, vai ser intercalado em 12 momentos para que a banda toque ao vivo, em palco, as músicas que estão ligadas a esse momento da história. Portanto, na verdade, no final, quem quiser tem lá o livro para depois, como quem vai ver o filme, pode ver o livro e depois perceber a história com mais detalhe, naturalmente. Portanto, há aqui uma obra que junta três artes, o cinema, a música, que foi o elo inicial, e a literatura. E isto, aparentemente, ainda é único no mundo. Aliás, os meus primeiros romances musicais foram os primeiros romances musicais do mundo. Para já, que eu saiba, ainda não há, mas eu gostava muito que viesse a haver mais, porque o cinema liga-se à música desde sempre, precisou da música para nascer, porque o cinema era mudo, o teatro sempre se ligou à música, e os livros, que são mais uma arte narrativa, não se tinham ligado à música pela dificuldade que há de levar a música juntamente com um livro para onde nós vamos. Um livro nós vamos para todo lado, e até agora não iríamos levar um leitor de CDs ou um leitor de cassetes antigamente para se ouvir uma música, mas hoje em dia todos nós andamos com um telemóvel, e a forma de ouvir estas músicas é através de códigos QR que estão no livro e que se podem apanhar através do telemóvel e ouvir. Deixou ir mais além. Mas um dia o mar voltou, pelo destino se guiou. Não ouviu chorar Lisboa quando os seus filhos levou. Na bandeira da saudade, tanto que deu à cidade, tanto que lhe cobrou. Num orgulho milenar, tornou a cidade ao mar, e o marquês lá do alto a incita num olhar, e o Tejo volta a correr, talvez para esquecer o que o fado quer lembrar. Que um dia o mar voltou, o destino seguiu. Não ouviu chorar Lisboa quando os seus filhos levou. Na bandeira da saudade, tanto que deu à cidade, tanto que lhe cobrou. E assim segue Lisboa, na sina que o mar lhe deu, entre o medo que a matou, entre o brilho azul do céu, tem o fado que a criou. quando os seus filhos levou na bandeira da saudade, tanto que deu à cidade, tanto que lhe cobrou. Esta capacidade, vai-me perdoar o termo, esquizofrénica, de conseguir estar nestas três vertentes, tornou as coisas, e uma vez até porque não há, enfim, não tem sido replicado, é algo difícil de concretizar. Eu diria que se calhar a minha maior virtude hoje em dia não é o talento, mas nem é o trabalho, mas é a resiliência e a capacidade de ultrapassar esses obstáculos, porque eu acredito que muitos teriam desistido logo na primeira ideia, que foi criar um livro para acompanhar a música. Se uma pessoa não é escritora, foi muito simples a história, eu fui ter com o Ricardo Carriço, já com a ideia de pegar nas minhas músicas e criar uma espécie de um musical e pedir-lhe para ele encenar. E ele disse-me, está bem, fazemos isso, escreve lá o livro, como se fosse uma coisa fácil. E a verdade é que muitos teriam parado por ali, porque não se iria escrever um livro quando uma pessoa é música. E eu tive 3 anos às voltas para conseguir escrever o primeiro livro, porque escrever um livro não é a mesma coisa que escrever uma carta, aprende-se, entende? Há um ritmo específico e demora. E pronto, estava aí o primeiro sinal de uma diferenciação. Depois, também com um outro grande amigo, que é o Rogério Charraz, um músico que eu convidei para um dos meus concertos, ele disse-me, já li o teu livro, eu acho que é uma pena tu estares aqui a apresentar as músicas só quando tens uma história para contar e podias contá-la em palco de alguma maneira. E podíamos ter ficado por aí, porque era muito difícil, eu resolvi criar um cinema de animação para o contar. Toda a implementação técnica em palco é uma coisa que é indizível, não vale muito a pena falarmos agora, mas nada tem a ver com um concerto ao vivo normal, requer uma série de coordenações que também o tornam altamente difícil e muito complicado de fazer, e também podíamos ter parado por aí. Portanto, a minha história é um bocadinho mais uma história de resiliência do que de talento, diria eu, apesar de que naturalmente persigo o talento, não é? Foi-se a luz, afastou-se para morrer, e os sonhos voltarão a aparecer. Vi a morte, toda a mágoa num segundo, levou o meu mundo. E eu, tão pequeno que sou eu, ante esta força inumana que diz: não penses no amanhã, nem sabes se vais cá estar, é hora de voltar. Pedra a pedra se começa, que a tristeza se despeça de nós, torna o choro em suor, honra a história dos nossos avós. Mesmo com curvas para o destino, sem tréguas no caminho, alguém tem que avançar, galgando sobre as ruínas sem ceder. Uma nova Lisboa irá renascer. Vamos dar a ver ao mundo o que é Lisboa. Gente boa, de fado na alma, que morre por dentro, se levanta mais crente em si, solta as amarras, toma o mundo, volta a crescer na força da saudade. A cidade irá renascer. está aqui desperto o mote para que as pessoas, de facto, se incentivem a ir no próximo sábado estar também numa boa sala de tábua. E a pergunta que eu faço é convencer alguém a, entre aspas, comprar este espetáculo. Como é que se consegue? É por via de alguém que já viu noutro sítio e quero também? Ou é possível, enfim, no abstrato, estar a tentar vender, enfim, a quem programa estas casas? Olha, eu vou-lhe dizer, é interessante ter-me feito essa pergunta, é muito interessante, porque isso faz parte de uma das componentes mais relevantes de todo este processo. Eu tive que ir eu pessoalmente vender este espetáculo, não pude entregá-lo a nenhum manager porque ninguém o saberia explicar. Aliás, posso dizer que nem eu saberia explicar, porque na altura em que eu fui vender este espetáculo eu não fazia ideia de como é que ele iria funcionar, porque nunca tínhamos testado nada, não existe nada no mundo idêntico. Portanto, eu estava a vender e com algum receio que alguma complexidade técnica que eu não tivesse antecipado pudesse acontecer e que, de repente, eu tinha vendido já uma série de espetáculos, para aí uns 15 na altura, isto foi em 2018 que eu andei a fazer a venda para 2019, e a pensar, bom, e se calhar vai chegar a altura que vou ter que dizer, olha, afinal isto foi um sonho bonito, mas não pode acontecer. Portanto, estive a vender uma coisa um bocadinho nas escuras. E posso dizer que Tábua e Ceia foram dos primeiros, mesmo às escuras, eu lembro que o Luís Branquinho de Tábua me disse, quando eu foi difícil apanhá-lo, porque ele é um homem muito ocupado e é muito dinâmico, mas quando consegui sentar 5 minutos com ele, ele disse-me, olha, eu não sei quando é que você cá vem, nem sei em que formato é que você cá vem. Há uma coisa que é certa, você vem cá. E isto para mim foi um sinal muito positivo que eu consegui dar algumas salas. Eu posso lhe dizer que eu fui apresentar pessoalmente este espetáculo a cerca de 90 salas. Para o primeiro ano já saíram mais de 20, e para o segundo ano há uma continuidade muito grande das salas que eu apresentei. Portanto, eu penso que se calhar metade das salas que eu apresentei ficarão com o espetáculo. E eu posso dizer, o que eu posso dizer é que eu venho deste périplo por Portugal muito positivamente surpreendido com a capacidade de arriscar, com a vontade de procurar coisas novas dos programadores deste país, das salas deste país, que eu tinha um pouco a ideia um bocado contrária, pensava que eram pessoas que iam só para aquilo que é certo, para aquilo que já é conhecido, e na verdade arriscaram e foram, e até agora as coisas têm estado a correr muito bem, mas foi muito por aí. Portanto, eu devo muito à Tábua, devo muito à Ceia, porque foram dos primeiros a dizer-me, sim senhor, nós vamos ter este espetáculo aqui. O passado já foi duro, dá-me algum futuro. Provei de tanto na vida, pão que o diabo amassou. Vi o mundo dar mil voltas, ao mesmo sítio voltou. E este coração vagueou por quem o quis. Quem soube acreditar e ser feliz. Dá-me algum futuro, dá-me algum futuro. Resolvi o meu presente, o passado já foi duro. Dá-me algum futuro. Encontrei em mim o que fui buscar no mundo. Sobrou-me toda uma vida de errante, vagabundo. Cheguei onde queria, hoje sou dono de mim. Talvez sonhe desenhar um novo fim. Dá-me algum futuro, dá-me algum futuro. Resolvi o meu presente, o passado já foi duro. Dá-me algum futuro. Mais marés que marinheiros, mais vida para além do mar que a sonhar. Se vai a tanto, tanto lugar, dá-me algum futuro. dá-me algum futuro. Resolvi o meu presente, o passado já foi duro. Dá-me, dá-me. Dá-me algum futuro. Dá-me algum futuro. Resolvi o meu presente, o passado já foi duro. Dá-me algum futuro. Neste contratar e nesta maneira de apresentar de facto o espetáculo, de algum modo o livro e o disco são bons cartões de visita? São, não posso dizer que não, porque eu faço a apresentação do livro. Na verdade, quando eu fiz a apresentação do espetáculo, eu não tinha imagens para apresentar do espetáculo, porque ele ainda não tinha sido criado. Portanto, o que é que eu fiz? Apresentei o livro, com o telemóvel mostrava o momento em que o livro se transforma em música. Isto já de si é relativamente impressionante, me parece, porque de facto os resultados acabaram por ser bons. E depois aquilo que eu dizia, agora tenho a ideia de colocar isto em cima do palco e contar a história através de cinema. E não dizia muito mais. Portanto, as pessoas porque é que aceitavam? Aceitavam porque acreditavam num projeto diferenciador e aceitavam porque já tinham visto alguma inovação ali no livro e na música, não é? Portanto, foi um bocadinho por aí, esse foi o meu cartão de visita, deixava o livro onde eu apresentava. Posso dizer que não o saibas, que posso fazer que te provoque. Quais os castelos que ergueste? Qual o calor desse toque? Que pode um homem fazer? Sozinho a lutar com o mundo? Enche o peito de um ar que ainda é teu e abre um sorriso profundo. Tens em ti mais que acreditas, a resposta aos teus sinais. Fecha os olhos, dá um salto de fé. Sendo tu, és muito mais. E o mundo vai sorrir de volta. As nuvens vão se envergonhar. E o mar acalma, embala a maré. O sol vai voltar. Tens em ti mais que acreditas, a resposta aos teus sinais. Fecha os olhos, dá um salto de fé. Sendo tu, és muito mais. Sempre que perdes o norte e o mundo te enfrentar, busca a razão no sorriso. Se o universo a voar, tens em ti mais que acreditas. A resposta aos teus sinais. Fecha os olhos, dá um salto de fé, sendo tu. E da fase da criação, como é que foram surgindo estes três momentos? Isto, na verdade, nasceu tudo de uma sequência. Portanto, eu, quando lancei o meu primeiro disco, eu já tinha 10 anos de música ao vivo em bar. Tu falas do Tempo Ganho, não é? Em 2011. Mas é muito por aí que as coisas começam. E quando isso aconteceu, acabei por já ter assim um público relativamente fiel que comprou o meu disco. Em Portugal não se comprou assim tantos discos como isso, o que fez com que fosse fácil eu chegar ao top 3 nacional das vendas, e isso catapultou-me também para uma série de entrevistas na televisão e nas rádios e nos jornais, e a pergunta que vinha, que aparecia, era sempre a mesma. Ouviam as minhas músicas e diziam as minhas músicas tinham histórias lá dentro, porque não eram aquela coisa normal do meu amor, o teu calor, a tua mão, a minha paixão. Havia uma história em cada música, e perguntavam-me se eu estava a considerar fazer alguma coisa com aquelas histórias. E, portanto, foi dessas entrevistas que veio a ideia de eu fazer o musical, foi de ter falado com o Ricardo que veio a ideia de escrever um livro, foi depois de ter falado com o Rogério que veio a ideia de fazer um filme, e aí o filme não fui eu que o produzi, já é um filme de animação feito pelo Jack and Pong, portanto não fui eu que o fiz, e ainda bem, porque senão teria saído alguma coisa menos boa. Nunca sabe. Mas na verdade, em termos da sequência, a sequência pode ser muito boa, e eu também não vou ser... não vou ser modesto ao ponto de dizer que não é, a sequência é muito boa, mas é fruto das ideias dos outros e não das minhas. Portanto, se calhar o meu mérito foi ter sabido aproveitar as ideias brilhantes de pessoas à minha volta. E a tal resiliência, que ainda há pouco falou. Sim, exatamente. E depois, em relação ao processo propriamente dito, artístico, como eu já tinha músicas do primeiro álbum, resolvi criar uma história à volta dessas músicas, e depois vim a perceber que precisava de mais músicas para colmatar alguns momentos mais emotivos do livro. Portanto, fui escrever um novo CD, portanto, mais 10 músicas, e apresentei este livro com 20 músicas. O novo, este que eu apresento agora neste trabalho inovador, no Cine Concerto, como eu lhe chamo, aí já a coisa foi diferente. Eu escrevi a história primeiro, e as músicas foram escritas já do âmbito da história. Portanto, nasceu a primeira história, que eu acho que faz mais sentido. A partir de agora é assim que eu estou a escrever, já estou a terminar o meu quarto romance, e a história vem sempre primeiro e as músicas é que virão a seguir. Sem morada, sem caminho, sei que vais chegar a galope num cavalo alado, numa onda do mar. Virás na chuva que lava a alma ao ver-me chorar. Ainda sonhas, sentes, acreditas, ainda vais esperar. Vem na cor que te vejo. Vem com a força de um grito. Diz que perfume trazes para eu sentir ao sonhar o infinito. Vem. Nunca amei quem conheci. Uma vida sem ti. Não te encontro, mas estás comigo. És o mundo para mim. Se o meu corpo for teu na noite fria, que luzes vês brilhar? Que dia nasce se a pele arrepia? Faz-me acreditar. Vem na cor que te vejo. Vem com a força de um grito. Diz que perfume trazes para eu sentir ao sonhar o infinito. Vem com a força de um grito. Diz que perfume trazes para eu sentir ao sonhar o infinito. Vem. Componente musical de, que aqui está neste disco, do qual sou um feliz possuidor, a criação das músicas e depois os arranjos e tudo, juntos aqui de um conjunto de amigos, não é, que assim podemos considerar, e que parece que só assim é que faz sentido. Com estes amigos, serão eles que vão estar ao vivo consigo nestes cineconcertos? Eu vou ter a minha banda, que é o Ernesto Rodrigues no piano, o Alex Veiga na guitarra e nos arranjos e na direção artística, o Alex Alves na bateria, e deve ter o Nuno Oliveira, que não vai estar, e vai estar o Ganhão. E porquê? Porque o Nuno Oliveira vai ser pai, exatamente nessa altura. Portanto, é um momento também feliz para ele e eu, e pronto, e estamos muito juntos também nesta altura. Sabe, eu há pouco referiu o Rogério Charras, também ele já esteve no lugar onde está agora. Aliás, todos os discos do Rogério Charras foram aqui destacados na Boa Nova. É uma obra muito interessante, particular, muito interessante, muito interessante. Aliás, temos pontos em comum de amizades ali pelo lado de Sintra. Exatamente. E de pessoas, aliás, também Beirões, portanto, Beirões aqui que lá tem do restaurante. Exatamente, dos trovadores. Exatamente. E aliás, um belo restaurante que eu já lá fui muitas vezes comer. Muito bem, eu sou um bom garfo, portanto, por aí. Pronto, então. está tudo explicado. Exatamente. E eu disse já uma vez ao Rogério Charras que tenho para com ele um sentimento, aliás, muito pouco nobre, que é o de inveja, que é de inveja boa, ler aquilo que ele escreve e dizer o que eu gostaria de saber escrever assim. E, curiosamente, e porque fala nisso, quero dizer-lhe mesmo para consigo, não só no respeito aos livros, mas as próprias letras, de facto, que tem aqui, como há pouco disse, não é só o I Love You, e que, enfim, permite com que as pessoas procurem captar aquilo que lhes é dito. E, aliás, e tem a vantagem ainda que, da maneira como o diz, consegue perceber-se muito bem. Que noites bem dormidas fazem sair trabalhos como este? Olha, se calhar às vezes diria noites mal dormidas, porque é uma coisa que eu, o Rogério e mais alguns nos queixamos, é que nós estamos de facto a trabalhar pelo amor à arte e às vezes acaba por haver mais dificuldade do que se fizéssemos uma música a dizer amor, calor, mão e paixão, como eu costumo dizer, porque de facto às vezes há maior abertura a músicas um pouco mais simples e que não trazem uma mensagem tão cuidada, porque as pessoas procuram um bocadinho mais o imediatismo hoje em dia. Nós temos de fazer a nossa escolha, e a nossa escolha, no meu entender, tem sido um bocadinho honrada também, porque é uma escolha de teremos um público, se calhar, mais restrito, mas é um público que vai valorizar aquilo e vai saborear, usando o termo deste nome que há bocado falámos, se calhar vai saborear este prato de uma forma muito mais emotiva e vai senti-lo durante muito mais tempo do que se sente hoje em dia uma música, que para nós seria muito fácil de fazer um caminho mais fácil para nós, mais imediatista, mas aí reside se calhar um pouco a nossa honra. Nós queremos deixar um legado, queremos deixar um trabalho que as pessoas sintam, com o tempo a passar as pessoas continuem a sentir e não desapareça com o tempo. E acho que nenhum de nós, se fosse confrontado com a possibilidade de ter um êxito muito grande com uma música fácil, alguma vez escolheria esse caminho. Também é isso que faz com que em 2018 se vendam espetáculos para 2019, e desses 20 espetáculos que se vendem em 2019, se calhar vão se partir para 2020, se continuar a fazê-lo, se calhar em 20 passar para 40, não é? Ou seja, esta estratégia de fugir do efêmero tem essa vantagem, não é? Também é de ir congregando esses tais que vivem de maneira mais intensa, não é? Sim, na verdade eu tenho a noção de que, e aliás não sou só eu, há muitos músicos que têm a noção de que têm que palmilhar um caminho longo, com dificuldades, e eu podia-lhe dar, porque conheço muitos exemplos de músicos com os quais me dou, que são hoje em dia muito conhecidos e que palmilharam o mesmo caminho que nós e que tiveram salas de 800 pessoas apenas com 20 pessoas lá dentro. Mas hoje em dia enchem essas mesmas salas e se calhar foram pessoas resilientes o suficiente para dizer: eu tenho um trabalho que é novo, que é diferente, que marca, e podiam ter desistido ali, porque podiam pensar: eu sou o pior músico do mundo, estou numa sala de 800, não consigo pôr mais do que 20, mas não desistiram e hoje têm 800 numa sala de 800. Tens na alma outro. sem escolher, nos amamos. Já falámos aqui há pouco, logo no início da conversa, falava na questão da venda dos discos. Enfim, que sabemos que hoje não vendem, não são os seus, são todos, não vendem. No entanto, teve o cuidado de ter o tal QR Code nos seus livros, que permitem indexar para a música, enfim, num espaço virtual, mas também há o fenómeno físico, o disco em si, que permite, enfim, com pessoas como eu, que têm um bocado essa mania também, que depois acompanhem por via do booklet, enfim, ter a vantagem de pegarem alguma coisa, já que não se pega em vinil, que até tinha um extra trabalho melhor, pelo menos ter aqui o CD. É, neste caso, é no próprio cineconcerto, como há pouco falou, que depois as pessoas vão à procura, quer do livro, quer do CD, e que isso foge um bocado ao mercado normal das obras. Na verdade, eu posso dizer que hoje em dia o próprio mercado livreiro já sofre um bocadinho do mal, não considero mal. O maior mal do mercado livreiro é que as pessoas não leem. Uhum. Não é as pessoas têm acesso a outras formas de ler, porque de facto hoje em dia existem os e-books, mas as pessoas não continuam a gostar muito do cheiro do papel e do peso do papel. Portanto, o livro vai aguentar muito mais tempo do que aguenta o CD. Uhum. De qualquer forma, está a cair. E as pessoas querem também, hoje em dia, consumir coisas mais leves em termos de conteúdo. Portanto, para mim é muito interessante e faz-me sentir muito bem quando acabo um concerto e tenho tanta gente a querer comprar o livro e a querer comprar o CD porque gostaram da obra. E essa é o meu maior... É onde eu vou buscar os sinais de que realmente as coisas estão a ter receptividade ou não. E aí consegue aferir no imediato a satisfação das pessoas. Aí tenho sentido com muita gratidão que, de facto, este conceito não é um conceito para ficar na gaveta, é um conceito que já está a ser preparado no próximo cineconcerto. À medida que eu estou a fazer este, já o próximo está a ser feito para depois o lançar no final do ano de 2020. Há pouco falou também, de facto, que é uma pessoa que não para, de algum modo, apesar das tais noites mal dormidas, mas isso tende para si um pendor criativo. Vê-se cada vez mais como, entre aspas, o economista, ou mais como, enfim, o autor dos livros e das músicas para o seu futuro, ou consegue conciliar ad eterno estas diversas vertentes? Bom, isso é uma pergunta com muitas respostas. Eu vejo-me cada vez mais como um músico e um escritor, também porque já me vi durante muito tempo muito mais como um economista, e como economista já tive o sucesso necessário para perceber que fui capaz de fazer com sucesso as tarefas que me incumbiram ou que eu próprio me fui incumbindo. Portanto, como homem, eu acho que tentei ser economista e enquanto fui a full time fiz bem o meu trabalho. Como homem, procuro então mais desafios. E os meus desafios agora prendem-se com aquilo que eu amo, aquilo que me apaixona, que é a música, que são os livros, que é o cinema e serão outras artes. Portanto, como homem agora procuro uma nova etapa, e é uma etapa muito mais ligada a estes aspectos da arte. Portanto, estou a redescobrir-me também como pessoa do mundo e a perceber que é muito difícil este mundo das artes, mas também é mais fácil um dia deixar um legado. Eu não me querendo de todo comparar com nada, lembrar-me-ia de vários pintores, e como o Van Gogh, por exemplo, vários escritores, como o Kafka, por exemplo. O Van Gogh, na vida, vendeu um quadro, então, que foi o irmão, salvo erro. Exatamente. E o Kafka, em vida, não vendeu livros. Portanto, não me quero de todo comparar, mas quero, assim, preparar um trabalho que um dia possa, ou não, ir a ser um lugar, mas eu trabalho nesse sentido. Se pedir para escutares o silêncio desta voz, o segredo que não digo, faz de conta que entendes, não é um desvario. O sonho que persigo não se pode matar, o eterno que há em mim, um amor impossível. Sem desenganos, outro meus planos, sou a tua luz, vive comigo. Não chego a ti, não chego a ti, não chego a ti. Não chego a ti. Perco o ar, a razão, condenado sem perdão. O tempo não te apaga, resta o desejo, um adeus sem um beijo, que a memória não te traga. Não chego a ti, não, não chego a ti, não chego a ti, não, não chego a ti. Brisa colorida, rasto do teu perfume, parte fraca da equação, insensato coração, arde sem o teu lume. Matei o que estava escrito, mas não, não chego a ti, não, não, não chego a ti, não, não chego a ti. Sabe, eu, antes de deixar de ir embora, há aqui uma fase que estreia aqui na Boa Nova, que é, na prática, é passar por três desafios. E normalmente são mais fáceis, digo eu, só na vertente da música. E é por aí que vamos. E okay, um deles é este. Imagina que vai fazer um concerto aqui em Oliveira Hospital. Não sei se chegou a apresentar aqui em Oliveira essa possibilidade, mas pronto, mas está aqui ao lado de Tábua. E para fazer esse concerto, cineconcerto, que não será só o cineconcerto, é, digamos assim, um espetáculo maior em que junta consigo também duas bandas ou dois outros autores nacionais. Com quem gostaria de partilhar o palco nessa tal tarde? Muito bem. Gostaria de partilhar o palco com o Pedro Abrunhosa pelas letras que ele faz. Uhum. E com, possivelmente, com o Jorge Palma pelas músicas que faz. Muito bem. Se eu tivesse que dar uma resposta um bocadinho mais completa, hoje em dia gostaria de partilhar o palco com os amigos com quem eu jogo futebol à segunda-feira, entre os quais o Diogo Pissarra, Rogério Charras, Luís Caracol, tantos outros, o Marco Rodrigues, porque são amigos, e partilhar um palco com amigos é uma coisa muito bonita. Muito bem. Olha, todos eles já se passaram também no Caso Fazem, Caso Tocam. Olha, é grato saber que que haverá aí um conjunto de futebolistas. Uma ligação de nós todos, exatamente. Há um conjunto de futebolistas com um talento que está desperdiçado. Tive ali algum cuidado uns com os outros, porque sabemos que ninguém pode magoar as mãos uns dos outros, somos todos músicos e às vezes os pés, os artistas, portanto é um futebol cuidadoso. Está bem, é um softball. Segundo desafio, vem alguém da cena internacional, vem tocar a Portugal e diz: eu não preciso de ter a colaboração do Miguel Gisas no meu concerto. De onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Eu, se tivesse que escolher, possivelmente seria um nome destes, ou Mark Knopfler. Muito bem. Bruce Springsteen, por outros motivos, muito mais musical e me ligado à minha juventude. Haveria vários. Bob Dylan, Bob Geldof, Bob Seger, os Bobs todos que eu ouvi. Leonard Cohen, que infelizmente Exatamente. Mas hoje ainda surge, aliás, vai ser um novo disco agora, portanto. Vai? Sim, o trabalho organizado pelo filho. Pois bem. Tem que o convidar a vir cá. Exatamente. Enfim, estamos aqui a falar, aliás, devemos ter mais ou menos a mesma idade, portanto, estamos a falar de referências comuns, não é? Estamos aqui a roçar os 50, não é isso? Exatamente. Então pronto, muito bem, muito bem. Agora, o último desafio. Vai haver um disco de tributo a um autor nacional. Autor, uma banda, como entender. E pedem para que faça à sua maneira uma cover de um tema, portanto, uma versão, para ficarmos no nacional, uma versão de um tema desse tal autor ou banda para integrar o tal disco de tributo. Quem gostaria de homenagear e com que tema que o faria? Isso é muito fácil. Tudo que eu te dou. Pedro Brunhosa. Muito bem. Pedro Brunhosa. Aí está. Olha, Miguel, foi um prazer falar consigo. E seguramente que podemos dizer que acho que abrimos aqui um bocadinho as portas e a mente das pessoas para quem possa ir de facto ver no concerto, o cineconcerto no próximo sábado aqui no Novozinho Conselho de Tábua. E claro, vamos dizendo mais venturas e mais concertos também, lembrando que isto não para por aqui. É o que temos previsto, já sei que vai estar proximamente no Sertual, depois em Cascais, em Vila de Conde, em Felgueiras, enfim. Quem nos permite também hoje ouvir a Rádio Nova Online, permite-nos ouvir em todo o país, aliás, em todo o mundo. Também é questão de estarem atentos e seguirem também as suas redes sociais para saberem por onde vai andando. Sim, Pedro, eu aproveitava só para pedir já agora, é que estamos com a antena aberta, pedir que as pessoas tentem não perder esse espetáculo, porque não é por ser eu, mas é que quando nós temos a tendência de achar que o que é nacional está abaixo daquilo que vem lá de fora, e às vezes isso não acontece, pelo menos a nível de receberem um concerto que nunca viram na vida, uma coisa muito diferente, que junta três artes no mesmo momento, não há no mundo quem possa neste momento fazer para já, e eu espero que um dia venha a ser replicado. Portanto, as pessoas às vezes esquecem-se um pouco que cá em Portugal também há coisas novas e diferentes, portanto, fosse eu ou fosse outro qualquer, eu podia o mesmo apelo. Não tenho problema nenhum em falar sobre quem são os músicos que trans valem a pena e que devem ser ouvidos. Portanto, isso eu considero que também tem uma parte aí e que há alguma coisa diferente, então é isso que eu peço. Portanto, esqueçam o português, vão ver pela qualidade que coisa possa ter e pela diferenciação, porque não há nada igual. Até para que depois não seja como a abstenção, não é? Que as pessoas se queixem daquilo que não, da qual não colaboraram. Enfim, é um bocado por aí. Miguel, olha, foi um prazer falar consigo e seguramente tem a antena aberta para quando quiser, haverá mil e uma razões para nos voltarmos a encontrar, ainda que seja a distância do telefone, mas que permita de facto ter esta conversa tão simpática como aquela que nos proporcionou hoje. Obrigado, Pedro, e espero vê-lo pela tábua. Sim, espero, de bem quanto lá está por lá. De onde vens, buscando o mundo que não tens? Eu nunca te vi, mas desde sempre te senti. Já passamos tantas vezes por ruas iguais, sem lutar. uma vida, hoje estás aqui. Não há mundo noutro lugar. Busquei uma vida, hoje estás aqui.